Conseguiram outra vez. Confesso que às vezes fico muito triste com vocês. Me desculpe, não me leve a mal, não. Minha intenção não é te tirar meu irmão ou minha irmã longe de mim. Pensar assim, talvez você possa até explicar pra mim o que está acontecendo com os opostos homem e mulher que jogam fora seus filhos. Sei lá qual que é. Também não sei, mas tenho visto recém-nascidos largados em latas de lixo. Parem com isso, assumam desde o início esse negócio de abandonar anjinhos. Já tá virando vício. Se não pode, não faz. Se fizer, cuide bem. Sendo assim, que os anjos digam amém. Mamãe, papai, tanto faz, a culpa é dos dois. Só pensam no agora, se esquecem do depois. Já magoei muita gente como todo ser humano, mas magoar minha filha não está nos meus planos. Será uma virtude em meio a tantos defeitos? Sei lá, qualquer um pode agir desse jeito. É só querer. É assim que o filho chora e a mãe não vê. É assim que o filho chora e a mãe não vê. Não faça nem o filho se for pra deixar desamparado. Não faça nem o filho se for pra deixar desamparado. Agora uma ideia franca sem hipocrisia. Papo de homem pra homem, não é ladainha. Aí meu irmão, você que tá nativa, tá sempre saindo com uma pá de mina. É. Nada contra, tudo a favor. Só tome cuidado pra não criar sentimento contrário ao amor. O tesão é problema, é outra cabeça. Então não se esqueça, faça a diferença. E aí, meu irmão, fique na mesma. Maninho, não esquenta. Explico rapidinho que preservativo não foi feito só pra evitar doença. Infelizmente parece que é assim que você pensa, entendeu, mano? E você ainda me diz que ficou na mesma. Eu quero que você se lembre das crianças que vivem nas ruas, envolvidas com drogas, prostituição, abuso sexual, passando fome sem ninguém pra dar carinho. Pô, pode crer, tá certo. Só faça um curumim quando estiver preparado. Se acontecer antes, assuma o seu cargo. O homem vive querendo mostrar que tem capacidade de fazer isso ou aquilo. Muitas vezes não percebe que não existe maior responsabilidade do que cuidar de um filho. Não quer se comprometer, mude o seu proceder, vai fazer bem pra você, pode crer, é só você querer. É assim que o filho chora e a mãe não vê. É assim que o filho chora e a mãe não vê. Não faça nem o filho se for pra deixar desamparado. Não faça nem o filho se for pra deixar desamparado. Essa novela é real, não é brincadeira. Desempregado, mal pago, sem era nem beira. Veja só a encrenca em que você se meteu. Não dá a mínima e diz que o filho não é seu. Meu Deus, veja que não é tão tarde. Virou as costas e seguiu a trilha do covarde. E a pobre moça pobre já não sabe o que fazer. Até pensou em morrer, não tem pra onde correr. Abortar, mãe solteira, opções horríveis. Indiferença, preconceito, traumas terríveis. Desinformada, pouca idade, isso é mal. Não sabe o que é pré-natal, anticoncepcional. Fizeram trégua, passaram a régua. No caso não pensaram, simplesmente erraram. Agora não é hora pra sair de cena. A criança não tem nada com seus problemas. É apenas fruto de um desejo carnal sem pausa, que sofre com o mal que um ato não pensado causa. Sexo é ótimo, procriação é importante. Respeite a continuação da humanidade. Crie seus filhos, crie seus filhos. A criança é a evolução da nossa história. É só querer. É assim que o filho chora e a mãe não vê. É assim que o filho chora e a mãe não vê. Não faça nem o filho se for pra deixar desamparado. Não faça nem o filho se for pra deixar desamparado. Não faça nem o filho se for pra deixar desamparado. Não faça nem o filho se for pra deixar desamparado.